Nesta segunda-feira, 11 de julho, aconteceu o 26º Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife, no Centro Integrado de Saúde, no Engenho do Meio. A doutora em osteopatia e professora Lorena Suassuna apresentou a osteopatia, prática de medicina alternativa, que consiste na utilização de técnicas de mobilização e manipulação articular, bem como de tecidos moles. A osteopatia é uma técnica manual aqui no Brasil, é uma especialidade da fisioterapia, onde a gente trabalha achando a causa do problema, tratando a causa só com as mãos. É uma técnica onde a gente avalia de uma forma mais precisa com a palpação, faz alguns testes específicos para poder achar as áreas que estão com problema realmente e não as áreas que estão com dor, porque a dor é só uma consequência. A partir daí a gente trata e essa dor melhora. Um dos princípios da prática é que todos os sistemas do corpo estão relacionados. Assim, qualquer disfunção em um sistema afeta todos os outros. Outro princípio é que o corpo tem a capacidade de se autocurar. Por isso, esta terapia serve para tratar diversas doenças. Todas as doenças. A gente trabalha com dor. Na verdade, no problema ortopédico, vamos lá, um entorse, uma tendinite, uma hérnia de disco, uma dor na cervical, qualquer coisa pode acontecer. Um problema ginecológico, assim, problemas de fertilidade. Ah, Lorena, problema de fertilidade? Sim, por uma alteração nas tensões, no ovário, na trompa, a gente pode alterar a passagem do óvulo. Isso diminui a fertilidade das mulheres. Então, a gente pode trabalhar em cima disso e melhorar a fertilidade. Então, problemas respiratórios, constipação intestinal, e assim vai. É muita coisa que a gente pode trabalhar. Fábio, profissional que trabalha na UCIS, Guilherme Abate, como instrutor de Tai Chi Chuan, participou do fórum e nos deixou sua opinião sobre a palestra. Eu gostei bastante, assim, a palestra foi bem tranquila, sabe, não foi muito maçante, foi muito cansativa, foi bem legal. E algumas coisas que eu não sabia, né, principalmente daquela parte visceral e tudo, eu não sabia, já conhecia essa parte mais musculoesquelético, a parte também craniana, eu já vi a menina falando, o pessoal comentando. Eu já também fiz um trabalho junto com o Rafael também lá na UCIS, a gente junto com um paciente lá, e foi muito legal. Desde bebê até idosos podem fazer osteopatia. No CIS, as pessoas interessadas em serem atendidas têm que passar pelo acolhimento. Rafael Carneiros, profissional da casa, explica como é o procedimento. A osteopatia ela é um método de tratamento. O método implica em ser de avaliação e de tratamento. Ela tem uma maneira própria de avaliar e de tratar. Ela trata os mais variados acometimentos. Desde dores articulares, problemas de estômago, enfim, dor de coluna, desequilíbrio, enxaqueca, tem uma gama grande de aplicabilidade da osteopatia. Aqui no CIS, a gente, desde o começo do centro, nós já iniciamos com essa prática, estamos aqui há 3 anos e meio já. Para você chegar a mim, você tem que fazer o caminho normal, tem que passar pelo acolhimento. Lá no acolhimento, o profissional vai ver a necessidade. Se ele detectar a necessidade devido a alguma queixa sua de ir do serviço, ele vai encaminhar diretamente para mim. E aí, num tempo de 2-3 semanas, a gente faz o atendimento. Já começa com o tratamento e aí dá alta só quando a pessoa já tiver bem melhor. Esta foi mais uma cobertura da Rádio Aconchego do Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias.